esperança de ter algo fica impossível. Ser traficante de drogas é o melhor cargo do nível da vida. Baixa pobreza, objetivo dinheiro. Não importa da forma que vem, quando vem é bem aceito. Polícia e preconceito são as armas ideais. Exagero de abuso, chacinas semanais iguais. Só com aqueles que eles pagam bem. Justiceiros fardados, o termo que convém. Delegacias, ocorrências, averiguações. Tático móvel, maldade da vida baixa são as opções. É foda e é real, tem que acontecer. Pois se você não faz a sua, quem verá um lado pra você? Dificuldade é muita, nem sempre o trampo resolve. A alternativa é pedir ou meter o revólver. Aconselhável não é, morrer de fome é pior. Reconheça ser honesto, não é estar na melhor. Prepara sua sepultura caso seja otário. Se é fodido inocente, a casa cai ao contrário. As tentações se multiplicam devido à pobreza. Não pensa ser marginal se tiver rango na mesa. Pessoas iguais a esta vão aparecer. E pode crer que você, mesmo na sua dúvida, algo vai ter que fazer. A decisão é sua, o certo ou errado. Vida baixa é isso aí, é um inferno do seu lado. Vida baixa. E a polícia nos enquadra. Vida baixa. Nos humilham, nos rebaixam. Vida baixa. Queremos ver quando isso acaba. Vida baixa. Não interessa o que eles acham. Vida baixa. E a polícia nos enquadra. Vida baixa. Nos humilham, nos rebaixam. Vida baixa. Queremos ver quando isso acaba. Vida baixa. E que se foda o que eles acham. São poucas opções, duas alternativas. Ou o trabalho ou o crime, qual a sua preferida? Um mês parro de polícia e a outra da própria vida. Dinheiro digno, vida limpa, sem nome em delegacia. Muitos querem ser assim e não devendo nada. Passar por qualquer D20, não de cabeça baixada. Chegar em distrito pra averiguação, ser respeitado e não ser espancado até ser averiguado. O crime é ser beneficiado pelos seus direitos, até que se prove ao contrário. Até bandido é só suspeito. Revólver engatilhado e o mano enquadrado, questionado de quebrado e outro corpo estirado. DVC do cadáver, tinha estudo, trabalho dedicado e esforçado. Foi esse o seu salário. E o outro lado tá no crime, se for fodendo por inteiro, futuro quase igual, ou talvez esse mesmo. Vida baixa, desespero, saída só dinheiro. O banco tá na esquina, quem vai ser o primeiro? O esquema é tipo assim, tudo ou nada é agora. Só chance 100% de morrer na mesma hora. Tem D20, tem Opala, civil derruba banco. O trampo ou o crime, e o primeiro é mais humano. Te dá um pano, um seguro, registro em profissional. Vida razoável, nada de sensacional. Passa batido pra polícia, então escolha qual. Vida baixa e honesto, uma vida marginal. Vida baixa. E a polícia nos enquadra. Vida baixa. Nos humilham, nos rebaixam. Vida baixa. Queremos ver quando isso acaba. Vida baixa. Não interessa o que eles acham. Vida baixa. E a polícia nos enquadra. Vida baixa. Nos humilham, nos rebaixam. Vida baixa. Queremos ver quando isso acaba. Vida baixa. E que se foda o que eles acham. Cela de 30, tem 60, o bicho pega na delegacia. Cara nova, nova bronca, chega um todo dia. Contribui vida baixa, base da lotação. Cadeira elétrica de pobre, sua transformação. Desde criança limitado, sempre a humildade. Pouca roupa, pouco estudo, só necessidade. Adolescência miserável, merreca de emprego. E como alvo da miséria, só daria nisso mesmo. Transformados em ladrões em vez de estudantes. E coisa errada em suas vidas se tornou bem mais constante. Muita droga, muita cocaína. Mesmo roubando e se drogando, mesmo assim eles são vítimas. Veja no banco de trás as viaturas. Já tem criança que até ontem era inocência pura. Já tão roubando, se achando bem legal. Agora transformados de criança em marginal. É natural, já acontece isso todo dia. Um revólver só miséria e já era o filho de família. Pouco mais tarde, passagens na Febem. Distritos noite e dia e com a polícia boi não tem. A vida baixa conseguiu seu objetivo. Fez da polícia o pobre o seu maior inimigo. Veja em qualquer distrito, em qualquer enquadramento. Um boi passa batido, veja o nosso tratamento. Esse o meu depoimento é apenas desgraça. Abuso de polícia, pobreza, vida baixa. Vida baixa. E a polícia nos enquadra. Vida baixa. Nos humilham, nos rebaixam. Vida baixa. Queremos ver quando isso acaba. Vida baixa. Não interessa o que eles acham. Vida baixa. E a polícia nos enquadra. Vida baixa. Nos humilham, nos rebaixam. Vida baixa. Queremos ver quando isso acaba. Vida baixa. E que se foda o que eles acham.